rabão. Tá tabaca cabelo. Acha rosa cobiçada, rainha da sucção. Para exposição maneira que aprendeu lá no passado. 7 anos enganada, terminou com namorado. Rainha do sexo, essa menina é sua. Quem diria? Foi prazer te conhecer num belo dia. Tá hoje pra ti, ela é espetacular. Mulher, vamos sim. Vai fazer comigo várias coisas. Davi Produções, tipo assim, que rabão, vai cabelão. Acha rosa cobiçada, rainha da sucessão. Para a posição maneira que aprendeu lá no passado. 7 anos enganada, terminou com namorado. Rainha do sexo, essa menina é sua. Quem diria? Foi prazer te conhecer num belo dia. Tá hoje pra ti, ela é espetacular. Mulher, vamos sim, vai fazer comigo várias coisas. Agora, os CDs no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapiti. Deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações. Vai.